5, chame Recife agora na frequência 1251, antena 3325. Voo 9605. Alterna 133 decimal 25. Alternado 335 graus, contrabaixo. Viagem. Obrigado, Romeu Fox Lima. Atente ao tráfego do Guardião, um helicóptero que acaba de decolar em direção ao litoral sul. O Romeu Fox Lima, me chame quando visual com mesmo. Positivo, chamar com visual com mesmo. Guardião 01, atente ao tráfego do Romeu Fox Lima, seguindo com o piloto do Faiol de Itapuã, também a 506. Me chame quando visual com o mesmo Guardião. Camarada, fica atento, a posição do Romeu Fox Lima? Romeu Fox Lima, informe posição da presente. Passei o parque do Pituaçu, mas eu sou visual com o Guardião, estou autorizado direto para o 5 IPTA, vai manter a separação. Ok, então está autorizado o Romeu Fox Lima. O 3507, sob controle 198. O Guardião já visual com o Romeu Fox Lima. Visual com o Romeu Fox Lima. Copiado. Guardião aguarde transferência para o controle. 198, Guardião. Confirmando, aguarde transferência. Tá. Guardião 01 no controle agora, frequência 199.8. 198, terra gráfico 01. Controle, muito bom dia, Guardião 01. Guardião 01, prossiga em condições visuais. Corte L.5 para pouso. Em condições visuais, apontará para o sinal para pouso. Poderia confirmar o ajuste? 1015, 0195. 1015, 0195. Romeu Fox Lima, vento 120 graus 7 nós. Chame solo controlado, pátio 5. Positivo, na condição final, pátio 5, chama solo controlado. Bom dia. Autorizado, a linha E decolar, Índia November Alpha, vento 110 graus, 7 nós. Após a decolagem, curva esquerda, imediato cruzando o aeródromo sobre o ponto médio. Seria para pouso, Guardião 07. São Guardião 01, frequência livre, Guardião 01. Salvador, para 357, está passando 150. A gente chama em Recife agora na frequência 1288, alterna 1260, para 3517. Recife, 1288, alterna 1260, bom dia, bom serviço. Igualmente, amigo, boa viagem. Salvador, 3153, para possível atendimento, ponto 2. Prezado, chame para o táxi 3153. E de November Alpha decolou os 22, curva na esquerda, aguardando transferência para o controle. Curva esquerda para o cruzamento do campo, aguardando transferência do controle de November Alpha. De November Alfa, na Prose Buraquinho, assumiu controle frequência 119.8. Seguinte, Prose Buraquinho, frequência do controle 119.8, Índia November Alfa. Juliette Vitor, prossiga, bom dia. Confirme. Bom dia, Papa Romeu, Índia November Alfa, em direção ao corredor forte a 1000 pés. Forte, após para regresso, Índia November Alfa. Índia November Alfa. Chamará para o regresso, o corredor forte é um no meu pé. Para o táxi da 3153, o nosso PAB é de Ouro 80, 3 horas e 43 minutos, contagem de Campinas. Visão 153, Juliette Alfa, ponte espera 1895, 1015, Boviário. Juliette Alfa, ponte espera 2 Salvador, 2953, 1513, Boviário. Salvador, bom dia, 14208, Lima 2120 para 1500. Azul 4208, sendo a indicação, desse mantenha o nível 050 na chegada à Mare, Guadalés X-Ray, ajuste no 015, ajuste o Azul 4208. Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa Yankee Sierra. Alfa Yankee? Alfa Yankee Sierra. Prossiga, Azul, bom dia. Muito bom dia, o Alfa Yankee Sierra está no pátio 13, pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 8. Copiado, está autorizado até a saída do pátio 3, Alfa Yankee Sierra. Alfa Yankee Sierra, quente. Paulo Salvador, bom dia, tá 3179, 102LS para Copa, Guarulhos. 179, Guarulhos, tá pronto, Copa? Copa. 380, Guarulhos, Upper Whisky 50, pista 10, curva direita, saída da EL, da BDEV, controle 119.8, transponda 5556. Autorizado Guarulhos, nível 380, decola pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, depois BDEV, vai via Upper Whisky 50, contra a saída 19.8, transponder 5556, essa 3179. Portão 11, chama pronto. 11, chama lá. Alfa Sierra 582, confirme o call sign. Andes 582. Correction, Andes 582, thanks. Pista 17, primeira curva direita, ingressar no corredor Axé, inicialmente 1000 pés aguardando a ascensão do controle. Chama Salvador em 198 e o transponder aciona 5557, o Lima, Juliette Vitor. 198 é lock. Controle de Salvador, muito bom dia, distância 3153, Libra 1600. Distância 3153, contato radar, 340 da EL. 340 da EL. Poderíamos voar direto para a posição de DEV ou Leda? Está presente, voa Leda, 3153. Muito obrigado, Leda. Lima, Juliette e Vitor, passe 5, liberacional na Samitaca. Salvador, Azul Alfa, Yankee Sierra. Azul 4208, desça para 2000 pés, ajuste na 095. 2000, 10 no 5, Azul 4208. Faz 82, descente, faz level 0, faz 0. Eu faz 0, faz 0. Pode liberar a velocidade 4 para o Azul 4208. Livre. Obrigado. Gol 9070, acione identificação, a via cheia da Mar, disponível de voo 060. Via Mar, voo 060, para o centro contato, voo 4208, autorizado IMS X-ray, pista 0, reporte estabilizado. Autorizado IMS X-ray, reportará estabilizado, azul 4208. Juliette, Vitor, livre decolagem, pista 17, vento 110 graus, 8 nós. Five 2, Guamari arrival, descent to 2,000 feet, Kionet 1015. 2,000 feet, Kionet 1015, 582. Zero sete zero, despegue de voo 050. 050, vou na 070. Eco Hotel, o pátio se encontra? Oi. Feira de Santana, mil pés, confirma. Autorizado, Feira de Santana, no 1500 pés, inicialmente está a 1000 pés, aguardando a sessão do controle, vai decolar da cabeceira 35 e vai manter a proa em coordenação com o controle em 19.8 e o transponder é o 5554, o transponder é 0121, o Tierra. Two clear ILS final approach, flight status 1 kind. Clear ILS approach, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, Azul 4208, confirme estabilizado. Estabilizou cruzadora, Azul 4208. Azul 4208, companhia de aproximação, torre 1195. 183, positivo? 1895. 1895, obrigado. Colar com Proa Norte, em coordenação para direto Feira de Santana. Chame agora a torre, 1895, acionamento táxi, decolagem, quantos a bordo? 5-1-3-3-2. Bom voo. Torre Salvador, bom dia, Azul 4208, meia milha para o externo, baixou e travou. Azul 4208, ainda na escuta do controle, torre 1895. Oh, desculpa. Torre Salvador, bom dia, Azul 4208. Passou externo, baixou e travou, estabilizado em frente. 4208, livre pouso, pressão 1-0, vento 1-20 graus, 8 nós. Livre pouso no 0, Azul 4208. Mas Juliette Vitor, confirme a Proa Ideal para o destino. Proa 300, senhora. 0-0, lembra Juliette Vitor, Proa Ideal. Mas Juliette Vitor, autorizado direto, Serra Novena, Bravo Romeu, aguarde para o seu. Ok. Zero 70, redução para 2009. 2009, 0909.